Salve, salve simpatia, está no ar mais uma vez pela Rádio Campeche Muqueca de Siri, 98.3 FM, essa é uma frequência comunitária. Você pode sintonizar também pelo link radiocampeche.radio12345.com, 12345, numérico. Agora vamos ouvir a Milton de Holanda e a Mandu Costa fazendo fundo para a linda voz de Maíra Andrade, um lamento sertanejo. Você de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. Contrariado, você de lá na certa, por isso mesmo não gosto de cama mole, não sei como é sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como rede esgarrada nessa multidão boiada, caminhando a esmo. Thank you.

vai me encarar? Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas e ninguém me encontrar? Se me virem sambando até de madrugada e você for até lá? Que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Chega de fazer fumaça, te contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar, é. Me fazer sentir mais vivo, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7 mil léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Carolina. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Eu sei que o meu peito é uma lona armada. Nostalgia não paga entrada. Circo vive é de ilusão. Eu sei, chorei com saudades da Guanabara. Refugindo de estrelas claras, longe dessa devastação. E então armei piquenique na mesa do imperador, e na vista chinesa solucei de dor pelos crimes que rolam contra a liberdade. Reguei pra Buda pegar novo alento. Implantei novos brotos no engenho de dentro, pra alma não se atrofiar. Brasil, Brasil, tua carita é o Rio de Janeiro. 3x4 da foto e o teu corpo inteiro precisa se reger. Eu sei, ah, eu sei que a cidade hoje está murada. Santa Cruz só na sua baixada. Vala negra no coração. Chorei, chorei, ah, chorei com saudades da Guanabara, da lagoa de águas claras. Tomado de compaixão, e então passei pelas praias da Ilha do Governador, e subi São Conrado até o Redentor. Lá do Morro Encantado eu pedi piedade, plantei ramos de laranjeiras, foi meu juramento. Tira as flechas do peito do teu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Brasil, Brasil, oh, oh, oh. Tira as flechas do peito do teu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro. manchas e o peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Brasil, Brasil, tire as pranchas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro. Viva São Sebastião do Rio de Janeiro, viva Santa Teresa, o bairro do Bonde. Começamos o programa com sambadas, canta, grupo de samba de meninas lá de São Paulo, muito interessante. Aí Hamilton de Holanda, Maíra Andrade e Amando Costa com Lamento Sertanejo, Mônica Salmazo, Meu Rádio Meu Mulato, Ana Carolina com Luiz Melodia, Cabide, Leila Pinheiro com O Samba do Trabalhador, Saudades da Guanabara, e agora Maria Bethânia e Zeca Pagodinho com Sonho Meu. Essa música vai para minha mãe, Rosanda. Sonho meu, sonho meu. Aí Zé Klein, um abraço. Longe, sonho meu. Na escuta, Moqueca seria o programa sonho mais ouvido meu, na Cova Funda. Sonho meu. Aurora na escuta, valeu, vá beijo. Rosângela, Silvia, vá mostrar essa saudade com a sua liberdade. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza de um samba sentido marcado de mágoa, de amor, samba que mexe corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar essa saudade. Sonho meu, como a sua liberdade. Sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento. Traz a pureza do samba, sentido marcado de uma água de amor, o samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de uma água de amor, o samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, oh, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Deixa com ele. Sonho meu. Alô, Xerém, vira a foto. Santo Amaro e Xerém. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Sonho meu. Buscar quem mora longe, Machiste gostoso. Agora Roberta Sá, mutirão de amor. É o que estamos precisados. Amor, afeto, pensamentos bons. Fala sobre as cotas. Cota não é esmola, Bia Ferreira. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola.

esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, vem cá. Você também pode lutar, e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Cota não é esmola. Bia Ferreira, no Moqueca de Siri. Cota não é esmola. Agora Céu, Ronco da Cuica. .3 Rádio Campeche, uma rádio comunitária. Use Linux e bote a Microsoft e a Apple para correr. De raiva cuica, roncou de fome. Alguém mandou parar a cuica, coisa dos homens. Roncou de raiva cuica, roncou de fome. Alguém mandou parar. Acreditar no sentimento, pois a balança está pendendo pra razão. E amanhã eu te prometo que esqueço dos teus abraços e teu cheiro. Então, já vi que tudo que passou foi ilusão, ilusão. Não posso. posso mais acreditar no sentimento, pois a balança está pendendo pra razão. E amanhã eu te prometo que esqueço dos teus abraços e teu cheiro. Não sei se vou conseguir viver longe de você. Não sei se vou conseguir manter meu coração sempre aberto. Gosto de você por perto, acalma meu coração. Vem me ensinar da vida, vem. Gosto de você por perto, acalma meu coração. Vem me ensinar da vida. Então acreditar no sentimento, pois a balança está pendendo pra razão. E amanhã eu te prometo que esqueço dos teus abraços e teu cheiro. Então já vi que tudo que passou foi ilusão. Não posso mais acreditar no sentimento, pois a balança está pendendo pra razão. E amanhã eu te prometo que esqueço teus abraços e teu cheiro. Não sei se vou conseguir, se vou conseguir viver longe de você. Longe de você. Não sei se vou conseguir manter meu coração sempre aberto. Não sei se vou conseguir manter meu coração sempre aberto. Gosto de você por perto, acalma meu coração. Vem me ensinar da vida, vem, querida. Gosto de você por perto, acalma meu coração. Vem me ensinar da vida, vem. Gosto de você por perto, acalma meu coração. Vem me ensinar da vida, vem. Gosto de você por perto, acalma meu coração. Vem me ensinar da vida. Então Academia da Berlinda no Muqueca de Siri. E então, antes foi Céu com o Ronco da Cuíca, de João Bosco. Agora uma música para Conceição, Conceição da Praia, Antônio Carlos e Jocapi. Prestava atenção. Ei, ei, ei. da sexta-feira. O tempo se acomodou, se acomodou no sobrado da velha São Salvador. Se acomodou no sobrado da velha São Salvador. Ah! Sobrado da velha São Salvador. Se acomodou no sobrado da velha São Salvador. Moqueca de Siri, todo domingo das 11 ao meio-dia pela Rádio Campeche, 98.3 MHz. Agora Marco Ribas. Ai, ai, ai. Você já viu o engarrafamento aí na porta? Que beleza, tá muito animado, olha. Francamente. As televisões já chegaram. Yeah, beira d'água, tô na carreira do... Na sua batida, mas o Roberto nem se tocou. Quando a morena sorrindo pra ele, os olhinhos viram. Gilberto Gil. Chegou Jorge Ben. Por aqui, mano. Epa, patão, esse patão. Ah, mas pra ela. Ai, sobressaltante esse baixo no extremo grave. Este é o Muqueca de Siri, um programa de rádio. Olha, se tu tem muqueca, tem Siri, tem Siri com muqueca, muqueca de Siri, Siri de muqueca e muquecas de Siri. O cara chato é o Adnet falando. E agora vamos tocar um pedido. Silvia pediu, Belchior Populus. Papulos, meu cão, o escravo indiferente que trabalha e por presente tem migalha sobre o chão. Papulos, papulos, papulos, meu cão, papulos, meu cão, papulos, meu cão. Primeiro foi seu pai, segundo seu irmão, terceiro agora é ele, agora é ele, de geração em geração em geração. No Congresso do Medo Internacional, ouvi o segredo do enredo final sobre papulos, meu cão, sobre papulos, meu cão. Documento oficial em testamento especial sobre a morte sem razão de Populus, meu cão, de Populus, de Populus, de Populus. Populus, Populus, Populus, meu cão, Populus, Populus, Populus, meu cão. Delírios sanguíneos, espumas nos teus lábios, tudo em vão. Tenho medo de papulos, meu cão, roto no esgoto do porão. De papulos, meu cão. Seu olhar de quase gente, as fileiras dos seus dentes, trago o rosto marcado. Eles me conhecerão, conhecerão, conhecerão, conhecerão. Papulos, papulos, papulos, meu cão. Papulos, papulos, papulos, meu cão. Papulos. Papulos, papulos, meu cão. Vocês, Jorge Maltner falando sobre TV, rock da TV. Desligue o plim, plim. Ele manipula, ele mente, ele edita o que quer que você saiba e o que não quer que você saiba. Vem cá pra essa janela e vem ver como brilha no céu este sol amarelo. No mundo de ninguém, de cinco falanges prateadas, de anjos com suas espadas na mão, para se proteger. Vem ver os vampiros que voam ali também. V esse mar que só se acaba na boca do grande profundo abismo, onde às vezes a voa a serpente do mar bate um papo com o peixe. E é lá que às vezes sozinho eu sismo, vem ver o anúncio infernal na bola de cristal. Vem ver como voa pra longe esse lindo cavalo de asas douradas, que é um cometa, perto do misterioso Saturno, décimo planeta. E tudo isso se derrubando pra esse aparelho que sintoniza e fica vibrando. Depois eu te levo pra longe, pra mais longe ainda, eu te levo pra Índia numa caravela. Eu vou te puxar pela mão pra dentro da tela da televisão, que é a janela do carro. Vem ver esta cena de amor no circo de horror. Vem ver esta cena de amor no circo de horror. Moqueca de Siri pela Rádio Campestre, todo domingo das 11 ao meio-dia, gravado ao vivo e depois distribuído pelo archive.org para todo o sempre. Ouvimos Jorge Maltner, Rock da TV. Antes foi Belchior com Populus. E agora vamos encerrar o programa com A Palo Seco, interpretada pelo Vander Wildner. Para quem não sabe, é o autor de Dormir na Praça, aquela música que o Bruno e Marroni estragaram. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos me direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que se desespera é moda. Em 73 eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de você. Tenho todos uma boa semana. Trabalho, paz, sorte e saudações de Cubo Negro. E de América do Sul, mas por força do meu destino, o tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda. Em 73 eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de você. cheiro é moda. Em 73, mas ando um pouco descontente, desesperadamente. Eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue. Vim de América do Sul, mas por força do meu destino, o tango argentino fica aí bem melhor que o blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda. Em 73 eu quero a chance que eu fui torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Música de cinema.